Eu saúdo a amada igreja. Saluda a amada igreja. E os ouvintes. E oyentes. Com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs ouvintes. Irmãos oyentes, é um motivo de muita alegria. Motivo de muita alegria. De mais uma vez. De mais uma vez. Estar com vocês aqui nesta igreja primitiva. Estar nesta igreja primitiva. Doutrina divina, igreja de Jesus. Igreja de Jesus. Aqui na nossa sede. De nossa sede. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes. Queridos irmãos, irmãs ouvintes. Esta aqui é uma transmissão ao vivo. Uma transmissão em vivo. Diretamente de São Paulo, Brasil. De São Paulo, Brasil. Para toda a terra. Para toda a terra. É, meus amados irmãos. Meus irmãos. Quem orou comigo às 3 da manhã aí? Quem orou comigo às 3 da manhã? Foi bênção ou não foi oração? Foi bendição ou não a oração? O clamor de Jesus fecha a boca da serpente. Jesus cierra la boca de la favor serpiente. Dos seus servos e profetas. Agora seus servos e profetas. É, meus amados irmãos, irmãs. Amados irmãos, irmãs. Tudo que eu começo a fazer aqui na igreja, oração, campanha. Tudo que começo com oração, campanha. É direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Direcionado por el Espírito Santo de Deus. E eu creio, irmão, que Deus vai fazer uma grande obra. Porque Deus fará uma grande obra. Através. Através. Dessas orações. Destas orações. Que nós temos feito. Que hemos hecho. Estamos fazendo. Estamos haciendo. Agora também na madrugada com Deus. Na madrugada com Deus. Em 21 dias de campanha. 21 dias de campanha. De oração. De oração. Jesus. Jesus. Fecha a boca da serpente. Cierra la boca de la serpiente. Então, meus amados irmãos. Amados hermanos. Amanhã também na quarta-feira. Amanhã de miércoles. Estaremos aqui na campanha do jejum mundial. Estaremos na campanha del ayuno mundial. Da última hora. De la última hora. Socorro de Jesus. Socorro de Jesus, aos jovens, a los jóvenes, e aos adolescentes. E adolescentes. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, meus irmãos ouvintes, vamos continuar orando. Vamos continuar orando. Vamos continuar clamando a Deus. Clamando a Deus. Em oração, em jejum. Oração e ayuno, que Jesus garante a cura. Que Jesus garantiza a cura. E a libertação. E a liberação. Queridos irmãos, hoje é a campanha que os irmãos estão fazendo, né? É a campanha de los hermanos. La sangre de Cristo tiene o poder. O sangue de Jesus tem poder. La sangre de Jesús tiene poder. O sangue de Jesus tem poder mesmo. Tiene poder, sim. Para purificar todo o pecado. Para purificar todo o pecado. Para libertar os oprimidos. Liberar os oprimidos. A Bíblia fala acerca de uma batalha. A Bíblia fala de uma batalha. Entre os anjos de Deus. Entre aqueles de Deus. E Satanás. Contra Satanás. Contra Satanás. E a batalha durou anos. A batalha durou anos. Durou muito tempo. Muito tempo. E eles venceram os anjos de Deus. Venceram os anjos de Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo. Por la sangre de Jesucristo. É o poder que tem o sangue de Jesus. El poder que tiene la sangre de Jesús. Que diz a palavra do Senhor. Que dice la palabra del Señor. Sangue de Jesus Cristo. La sangre de Jesucristo. Purifica de todo pecado. Purifica de todo pecado. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Meus irmãos ouvintes. Vamos agora meditar. Vamos a meditar. Na palavra de Deus. La palabra de Dios. No livro do Apocalipse. El libro de Apocalipsis. Capítulo 12. Capítulo 12. Versículo. E em versículo. Versículo 7. Versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 7. E versículo 7. Todos acharam? Todos encontraram. Então vamos, eu vou ler, os irmãos meditem em espírito de oração, lendo em espírito de oração. Amém? Irmãos, em espírito de oração. E houve batalha no céu. E houve batalha no cielo. Miguel e os seus anjos. Miguel e os ángeles. Batalhava contra o dragão. Luchaban contra el dragón. Batalhava o dragão. Luchaba el dragón. E seus anjos. Y sus ángeles. Mas não prevaleceram. Pero no prevalecieron. Nem mais seu lugar. Ni se halló más lugar. Se achou nos céus. Se halló en el cielo. E foi precipitado. E foi precipitado. O grande dragão. El grande dragón. Antiga serpente. La antigua serpiente. Chamado diabo. Llamada diablo. E Satanás que engana todo mundo. Satanás que engaña a todo el mundo. Ele foi lançado. Fue arrojado. Na terra. A la tierra. E seus anjos. Y sus ángeles. Foram lançados com ele. Fueron arrojados con él. E ouviu uma grande voz do céu. Oí una gran voz del cielo. Que decía? Agora. Ahora. É chegado esta salvação. Ha venido esta salvación. E a força. Y la fuerza. Do e o reino do nosso Deus. Y el reino de nuestro Dios. E o poder de Cristo. Y la autoridad de Cristo. Porque já o acusador, porque já é o acusador de nossos irmãos, de nossos hermanos, é derribado, foi derribado. Qual diante do nosso Deus, que delante de nosso Deus os acusava, los acusaba de dia e de noite, dia e noite. E eles venceram, e eles han vencido pelo sangue, por la sangre do cordeiro, del cordero, e pela palavra, y por la palabra do seu testemunho, de su testimonio, não amaram suas vidas, y no amaron sus vidas até a morte, hasta la muerte. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Grita, meu Deus. Diga, meu Deus. Oh, meu Pai. Mi Padre. Fala o meu coração, Senhor. Fala o meu coração, Senhor. O que eu preciso ouvir. Necessitamos escuchar. Da parte do Senhor. De parte do Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus e meu Padre. Fala conosco. Habla con nosotros. O que nós precisamos. O que necessitamos. Ouvir, ó Deus. Escuchar, ó Deus. Através. Através. Da sua bendita. Sua bendita. Palavra. Palavra. Do Deus. De Deus. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Amém. Amém. Podem se assentar, igreja do meu coração. Podem sentar-se, igreja de meu coração. Queridos irmãos. Queridos hermanos. Irmãs e ouvintes. Hermanas oyentes. De todo o Brasil e toda a terra. Todo Brasil e toda a terra. Eis aí a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mensagem do Senhor Jesus Cristo. A João na ilha de Patmos. A Juan en la isla de Patmos. Uma revelação qual Deus começou a mostrar a ele. Uma revelação mostrando a ele. As coisas que aconteceram. As coisas que sucederam. As presentes da época. Presentes de la época. E as que depois desta. E que depois destas. Hão de acontecer. Hão de suceder. Como diz a palavra de Deus? Dice la palabra de Dios. O Apocalipse. El Apocalipsis. É a revelação de Jesus Cristo. La revelación de Jesucristo. Qual Deus lhe deu? La cual Dios le dio. Para mostrar aos seus servos. Para mostrar a sus siervos. As coisas que brevemente devem acontecer. Cosas que en breve sucederán. A Bíblia diz que pelo seu anjo. Por su ángel. As enviou a João e notificou a João teu servo. Dios las envió a Juan para notificar. O qual testificou a palavra de Deus. Quien testificó la palabra de Dios. E do testemunho de Jesus Cristo. Y el testimonio de Jesucristo. E de tudo que ele tem visto. Y de todo lo que ha visto. Então, meus amados irmãos. Todos amados hermanos. A Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que lê. Bem-aventurados os que leem. Os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Escutam e guardam as palavras desta profecia. Porque o tempo está próximo. Pois o tempo está cercando. Então, meus amados irmãos, o livro do Apocalipse é um livro atual. O livro do Apocalipse é atual. Pertinente. Pertinente. Oportuno. Oportuno. Para este século. Para este século. É a revelação de Deus. É a revelação de Deus. Das coisas que aconteceram no passado. As coisas do passado. Presente. Presente. E futuro. E futuras. Que é os dias de hoje. Naquela época era futuro os dias de hoje. Aqueles dias era o futuro o dia de hoje. E atual para os nossos dias. E atual para nossos dias. Muitos não gostam de ouvir o livro do Apocalipse. Eu não lhe gosto de escutar Apocalipse. Acho que ficam com medo. Pois bem, com medo. Mas tem que ouvir a verdade. Tienen que ouvir a verdade. Para os irmãos saber. Para os irmãos saber. Irmãos, aqui a Bíblia nos ensina. Aqui a Bíblia nos ensina. Sobre Apocalipse. De Apocalipse. Porque compreende também? Porque compreende também o nascimento, el nascimento, morte, muerte, ressurreição de Cristo, resurrección de Cristo, ascensão aos céus, ascensión a los cielos, que aponta para a segunda vinda de Jesus, apuntando a la segunda venida de Jesús, que compreende, comprendiendo, o arrebatamento, el arrebatamiento, o advento do anticristo, el advenimiento del anticristo, grande tribulação, la gran tribulación, juízo final, juicio final, novo céu, nuevo cielo, e nova terra, y nueva tierra. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, amados irmãos ouvintes, quando chegamos nessa parte, quando chegamos a essa parte, o livro do Apocalipse vai trazer as revelações de Deus. Apocalipse trae las revelaciones de Dios. Sobre os cavaleiros do Apocalipse. Sobre los caballeros del Apocalipse. Sobre os selos sendo abertos do Apocalipse. Sobre los selos siendo abiertos del Apocalipse. Vai falar das sete trombetas. Hablando de las siete trompetas. Das sete taças da ira de Deus. Siete copas de la ira de Dios. sob as trombetas de Deus, las trompetas de Dios, sob a ira de Deus sendo descarriada sobre essa terra, la ira de Dios descargándose en la tierra, no dia do seu juízo, el día de su juicio. E quando fala também das duas testemunhas, cuando habla de los dos testimonios, e quando chega no capítulo 12, cuando llega en el capítulo 12, há uma pauta aqui, hay una pausa, nessas visões futuras, na pauta de las visiones futuras. Agora no capítulo 12, el capítulo 12, Jesus vai fazer uma recapitulação, Jesús hace una recapitulación, dos tempos anteriores, de los tiempos anteriores. O Apocalipse também vai trazer a revelação também. Porque traz a revelação também. Do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Aqui no capítulo 12. En el capítulo 12. Que ele fala que viu uma mulher. Que viu uma mulher, diz. Com um grande sinal no céu. Uma grande señal en los cielos. Uma mulher vestida de sol. Mujer vestida de sol. Tendo a lua. Con la luna. Debaixo dos seus pés. Debajo de sus pies. Uma coroa de 12 estrelas. Una corona de 12 estrellas. Sobre a sua cabeça. Sobre su cabeza. Então aqui Jesus já começa a dar revelação a João. Jesús da la revelación a Juan. Do povo de Deus do Antigo Testamento. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A mulher significa igreja. Mujer significa iglesia. Era o povo de Deus, a igreja de Deus do Antigo Pacto. El pueblo de Dios del Antiguo Pacto. Porque quando você vê Apocalipse de espadas. Cuando ve Apocalipse de espadas. Monstro. Monstros. Não são literal. No son literales. São alegóricos. Son alegóricos. Figura de linguagem. Figuras de lenguajes. Então, meus irmãos, algumas coisas são literal. Algunas cosas son literales. Mas é um livro também bastante alegórico. Es un libro bastante alegórico. Então aqui Jesus faz uma parábola revelando a João. Jesus faz uma parábola revelando a João. No livro de Apocalipse. É o livro do Apocalipse. Essa mulher que significa a antiga igreja do Antigo Pacto. Essa mulher que significa a antiga igreja do Antigo Pacto. Que tendo o sol. Que tendo o sol. E a lua debaixo dos seus pés. Luna debaixo de seus pés. É uma coroa de 12 estrelas. Uma corona de 12 estrelas. Essas 12 estrelas significa. Essas 12 estrelas significam. As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Qual Deus consagrou. Que Deus consagrou. Então, meus amados irmãos, hermanos, essa mulher estava grávida com dores de parto. Estava embarazada com dores de parto. E gritava com ânsia de dar à luz. Com ânsia de dar à luz. E viu outro sinal no céu. Vindo outra sinal del cielo. Que era o grande dragão vermelho. El gran dragón rojo. Que é o assassino, que é Satanás. El asesino Satanás. Que diz em João capítulo 10, verso 10. Em Juan 10, 10. Que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele vindo para matar, hurtar, destruir. Então o dragão vermelho compreende o sangue, a matança. El dragón rojo es sangre y matanza. Então ele tinha 10 chifres. Tinha 10 cuernos. Tinha 7 cabeças. 7 cabeças. E essas 7 cabeças. Essas 7 cabeças. São as mentes de Satanás usando os reis da época. A mente de Satanás usando os reis da época. Que já batalhava contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus da época. Perseguia o povo de Deus da época. E os chifres compreendiam os poderes. Os cuernos são os poderes. Os poderes romanos. Poderes romanos. Os poderes. Os poderes. Políticos da época. Políticos da época. Os poderes. Poderes. Dos reis da Babilônia. Os reis de Babilônia. Os reis. Os reis. Das nações pagãs. De nações paganas. Que perseguia o povo de Deus. Que perseguia o povo de Deus. E quem estava por trás daquelas perseguição? Estava detrás das persecuciones. Era Satanás. Era o diabo. Então e agora? Agora. A Bíblia fala. La Biblia dice. Que a mulher e o dragão. Que la mujer y el dragón. O dragão queria matar a semente, o filho da mulher. El dragón quería matar el hijo de la mujer. Porque a igreja. Porque la iglesia. Aleluia, glória a Deus do antigo pacto que representava o antigo pacto. Representando el antiguo pacto. Que pregava a primeira vinda de Jesus sobre a terra. Predicaba la primera venida de Jesús sobre la tierra. Que virá de uma mulher virgem. Que vendrá de una mujer virgen. Como profetizou Isaías. Como profetizó Isaías. Porque das 12 tribos de Israel. De las 12 tribus de Israel. Que nasceria, viraria o fruto. Daria um fruto. Que esmagaria a cabeça da serpente. Seria na cabeça da serpente. Quando começou a lei lá do jardim do Éden. Já desde o jardim do Éden. A perseguição da serpente de Satanás desse dragão. A perseguição desse dragão Satanás. Ferindo o povo de Deus. Ferindo o povo de Deus. Para entristecer o coração de Deus. Para entristecer o coração de Deus. Olha que o diabo. Mira que o diabo. Tentou persuadir. Tentou persuadir. E conseguiu persuadir ali a mulher caiu. Conseguiu perseguir, a mulher caiu. Mas a profecia de Deus diz que o fruto da mulher, el fruto de la mujer, esmagaría a cabeça da serpente. Esmagaría la cabeza de la serpiente. Então o diabo não contente ainda. El diablo no contento aún. Começou a perseguir. Comenzó a perseguir. Aí veio Caim. Vino Caín. E matou Abel. E matou Abel. Era uma perseguição, era uma batalha de Deus. Era uma batalha de Deus. Do Espírito de Deus contra Satanás. Espírito de Deus contra Satanás. Aí depois veio, passou o tempo. Aí depois vino, passou um tempo. Veio o filho chamado Sete. Vino el hijo Set. E aí também. E aí também. Veio a perseguição. Vino persecução. Do diabo. El diablo. Quando veio também as tribos de Israel lá em Gênesis 35. Quando vino as tribos de Israel em Gênesis 35. Que diz a palavra de Deus. Que diz a palavra de Deus. Se leu todo o texto, ele vai explicar sobre as tribos de Israel. Ele explica todo o texto das tribos de Israel. Ali começou também a perseguição de Satanás. E ali começou a persecução de contra Satanás. O povo de Deus. Contra o povo de Deus. Baal. Baal. Astarote. Astarote. Rinfar. Rinfar. Tudo perseguindo. Todos perseguindo. Os profetas do Senhor. Todos perseguindo os profetas do Senhor. Os profetas do Senhor. Os profetas do Senhor. Que trazia. Que traiam. A mensagem de Deus sobre a vinda do Messias. A mensagem de Deus da vinda do Messias. Que viria o Salvador para salvar o povo de Deus. Viria o Salvador para salvar o povo de Deus. Os profetas de Baal, os homens ímpios da época. Os homens ímpios da época. Matava os profetas de Deus. Matava os profetas de Deus. O profeta de Deus era lançado em cova de leões. E era lançado em cova de leões. O profeta de Deus chegou a ser cerrado até ao meio. Era cerrado até o meio. O profeta, como foi Jeremias, foi perseguido, ferido dentro do templo. Como Jeremias perseguido dentro do templo. E muitos dos profetas de Deus passaram muitas lutas. Os profetas de Deus passaram muitas lutas. Mas não adiantou. Pero não serviu. O fruto da mulher. El fruto de la mujer. A igreja que profetizou. La iglesia que profetizó. A vinda do Messias. La venida del Mesías. Ele, o Messias veio sobre a terra. O Messias vindo sobre a terra. E mais uma vez foi a derrota do diabo. Mais uma vez a derrota do diabo. Mas ali o diabo não contente com isso. O diabo não contente com isso. Começa agora a usar Herodes, hein? Começa a usar Herodes. Para tentar matar. Para tentar matar. O varão ungido que era o filho de Deus. O varão ungido que era o filho de Deus. E Deus deu grande livramento. Deus deu livramento. Quando eles fugiram para o Egito. E fugiram para o Egito. E quando o ungido de Deus, o Cristo ungido, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Já esteve a fase adulta? Está na fase adulta. Agora começou a perseguição de Satanás. Começou a perseguição de Satanás. Depois do seu batismo. Depois do seu batismo. Ele foi tentado no deserto, hein? Foi tentado no deserto. Então aqui vai contar toda essa história alegórica que somente quem tem o Espírito de Deus. Só quem entende o Espírito de Deus. Que vai entender até a interpretação desse texto. Interpretará esse texto. Do Apocalipse 12. De Apocalipse 12. E aí, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos. Miguel e seus anjos. Batalhar. Contra o dragão. Batalhava contra o dragão. O nosso Deus, irmãos, não precisa medir força com o diabo. Ele não precisa medir força com o aqui diabo. Aqui não é uma luta literal. Não é uma luta literal. Sim, é contando a história. Sim, é contando a verídica. Verídica. De acontecimentos. De acontecimentos. Desde o antigo pacto. Do antigo pacto. Desde o jardim do Éden. Do jardim do Éden. Toda a batalha. Toda a batalha. Dos anjos de Deus. Dos anjos de Deus. Do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Contra as astúcias de Satanás. Contra as astúcias de Satanás. Ali sendo usado. Usado por Deus, usado por Deus, através dos Deus usando os profetas, usando os profetas, para resgatar o povo do engano, para resgatar o povo do engano, que o povo de Deus sofria muito, o povo de Deus sofria muito. Então agora o Satanás agora usa os reis para tentar matar Jesus, usando os reis para matar Jesus, e não teve êxito, pero não tuvo éxito. Depois do seu batismo, depois do seu batismo, outra batalha, começou ali agora, começou agora, o diabo tentar Jesus, o diabo tentar a Jesus. Aí depois disso, no ministério de Jesus Cristo, o mistério de Jesus Cristo. Até os demônios se manifestavam nos cultos de Jesus. Os demônios se manifestavam nos cultos de Jesus. Querendo revelar as coisas que não era no tempo ainda. Querendo revelar coisas que não era o tempo. E Jesus mandava os demônios se calar. Jesus mandava os demônios calar-se. Aí veio outra batalha. Vindo outra batalha. Começou a batalha. Começou a batalha. Da perseguição. Da persecução. Dos falsos profetas contra Jesus. Falsos profetas contra Jesus. Com a inveja do Senhor Jesus Cristo. Envidia contra o Senhor Jesus Cristo. Pelos milagres que Jesus fazia. Pelos milagres que ele fazia. Pelos milagres de curas e ressurreições. Milagres de curas e ressurreições. Libertação de vidas. Liberação de vidas. Começou a se levantar. Se começou a levantar. Contra Jesus os falsos profetas. Contra Jesus os falsos profetas. Até que agora, como se diz a Bíblia. Até agora, como diz a Bíblia. Que o diabo feriria ao calcanhar da mulher. Que el diablo iría al calcañar de la mujer. Que dice la palabra. Es así que dice la palabra. Mas o varão que virá do fruto da mulher. Mas el varón que viene del fruto. Lhe esmagaria a cabeça da serpente. Olharia la cabeza de la serpiente. Então o que acontece? Entonces, ¿qué sucede? O diabo usa Judas Iscariote. Ele usando Judas Iscariote. Ali fere o sentimento de Jesus. E o sentimento de Jesus? E na cruz. E na cruz. Jesus agora o diabo se levanta usando aqueles homens para tentar matar Jesus ali para matar Jesus. O diabo usa os homens para matar a Jesus. E ali agora. E aí agora? O Satanás novamente fere Jesus na cruz. Satanás fere a Jesus na cruz. Agora com a morte de Jesus Cristo, com o derramamento do sangue de Jesus Cristo. Com o derramamento da sangue de Jesus. Como diz a palavra de Deus, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram pela sangue do Cordeiro. Os três dias que Jesus. Os três dias que Jesus. Esteve morto. Estuvo morto. Diz a Bíblia que Jesus chegou aí no inferno. Diz que chegou ao inferno. E ali ele tomou a chave de Satanás. Tomou a chave de Satanás. Porque a Bíblia diz que o diabo, vosso acusador, não pode acusar mais. Que o diabo acusador não pode acusar então, mais. Então, com a morte e ressurreição de Cristo, aí diz a palavra de Deus aqui. Na ressurreição diz a palavra de Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Alegrai-vos, ó céu. Alegrai-vos, os cielos. Quando de vós o céu dizia, é chegada a hora. É chegada a hora. Esta é a salvação. Esta é a salvação. E do reino do vosso Deus e o poder do seu Cristo. O reino do nosso Deus e o poder. O céu se alegrar, o povo de Deus se alegrar. O povo de Deus se alegrar. Porque quando o diabo achou que matando Jesus na cruz ele conseguiria a vitória. Ele pensou que conseguiria a vitória. Aí que chegou a grande derrota dele. Chegou a sua grande derrota dele. Que com a sua ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Tomou a chave do inferno e da morte. Uma chave do inferno e da morte. Porque você vê no livro de Jó. Porque está em Jó. Que o diabo tinha acesso até o céu, hein? Ele tinha acesso até o céu. Para acusar os filhos de Deus. Para acusar os filhos de Deus. Mas agora essa liberdade que ele tinha de ir até o céu de acusar não pode mais. Essa liberdade já não tem mais. Porque Jesus. Porque Jesus. Tomou a chave do inferno e da morte. Uma chave do inferno e da morte. E esmagou a cabeça de Satanás do diabo. Deu a cabeça de Satanás do diabo. E chegou a salvação para os escolhidos de Deus que creem no Evangelho de Cristo. La salvación para los escogidos de Dios que claman la salvación de Cristo. Qué palabra tremenda, hermano. Palabra tremenda. Então agora os acusadores. Agora os acusadores. Nossos irmãos. Nossos irmãos. É derribado qual diante do nosso Deus. Derribado qual nosso Deus. Os acusava de dia e de noite. Delante era acusado dia e noite. Aí chegou agora. Aí chegou agora. A queda de Satanás. A caída de Satanás. Com o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz. O derramamento da sangue de Jesus. Eles venceram. Eles venceram. Pelo sangue do Cordeiro. A sangue do Cordeiro. E pela palavra de Deus, o seu testemunho. A palavra de Deus, o testemunho. Não amaram as suas vidas. Não amaram suas vidas. Que servo de Deus, profeta de antigamente. Profeta antigamente. Morreram por amor à palavra de Deus. Morreram por amor à palavra de Deus. Mas agora, todos aqueles que morreram. Todos aqueles que morreram. No antigo pacto. No antigo pacto. Aqueles que tinham. Aqueles que tinham. Estão mortos em guerra. Que estavam mortos em guerra. Agora até aqueles mesmo de Israel. Até aqueles mesmo de que o diabo acusava. Que o diabo os pecados de Davi. O pecado de Davi. Como diz a Bíblia. Como diz a Bíblia. Que o diabo também acusava. O diabo também acusava. Os pecados de Josué. Os pecados de Josué. É. Sim. Mas aqui agora. Por aqui agora. Jesus. Jesus. O purificou. O purificou. Pelo sangue. Pela sangre. Do Cordeiro. Del Cordeiro. Como diz a Bíblia. Como diz a Bíblia. O sangue de Jesus Cristo. La sangre de Jesucristo os purifica, os purifica de todo pecado. E eles venceram pelo sangue de Jesus. Eles venceram pela sangue de Jesus. E agora pelo que alegrai-vos, ó céu. Pelo qual alegrai-vos, ó céu. Os que neles habitam. Os que neles habitam. Mas agora é uma advertência. É uma advertência. Ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra. Porque o diabo desceu a vós. O diabo descendeu a vocês. E tem grande ira. Tem grande ira. Sabendo que já tem pouco tempo. Sabendo que tem pouco tempo. Tá vendo agora? Tá vendo agora? O dragão irou-se contra a mulher. O dragão se irou contra a mulher. E foi fazer guerra contra o resto da sua semente, diz a Bíblia. Fazer guerra contra o resto da sua semente. Agora os que guardam o mandamento de Deus. Agora os que guardam o mandamento de Deus. Tem o testemunho de Jesus Cristo. Tem o testemunho de Jesus. Então agora no novo pacto. Agora no novo pacto. A perseguição de Satanás continua. A perseguição do diabo continua. Contra nós agora. Contra nós agora. Qual é a função do diabo agora? Qual é a função do diabo agora? Tentar fazer você, meu irmão. Tentar fazer você, irmão. Não crer no evangelho de Jesus. Não crer no evangelho de Jesus. Fazer você desanimar. Fazer você desanimar. Fazer você tentar você tirar você da presença de Deus. Tirá-lo da presença de Deus. Fazer você pecar contra Deus. Hacerlo pecar contra Dios. Él no puede te acusar. No puede acusar. Mas é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Ele também não pode tirar da tua vida. Não pode quitar de tu vida. Mas se você cede às tentações de Satanás do pecado, sí, las tentaciones de Satanás y del pecado. O Espírito Santo de Deus. El Espíritu Santo de Dios. Ele se afasta de você. Se aparta de usted. E aí o diabo entra. Ahí es donde entra el diablo. É por isso que diz a palavra do Senhor. Por isso é a palavra de Deus. Nosso Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus Todo-Poderoso. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai. Obedecer a Deus. Sujeitai-vos obedecer. Resistir o diabo. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E ele huirá de vosotros. Agora o diabo vai fazer perseguição agora como ele perseguiu as 12 tribos de Israel. Deus não fazia perseguição como perseguiu as 12 tribos de Israel. Os 12 homens de Deus que representava Deus na terra. Os 12 homens de Deus que representava Deus na terra. Agora passou a perseguir o evangelho de Jesus através dos 12 apóstolos de Cristo. Perseguindo através dos 12 apóstolos de Cristo. Através do evangelho de Jesus. Através do evangelho de Jesus. E agora perseguindo nós também. Perseguindo a nós também. Que somos remanescentes. Que somos remanescentes. Da igreja primitiva do primeiro século. A igreja primitiva do primeiro século. Então o diabo vai fazer perseguição contra nós. Também vem perseguição contra nós. Aí diz a Bíblia no Apocalipse 13. Diz em Apocalipse 13. Que Satanás viu uma... Satanás não. Que João viu uma besta. Que Juan viu a bestia. Subir do mar. Subir do mar. Sobre a areia do mar. Sobre a arena do mar. Subiu uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Uma bestia com 7 cabeças. E sobre os seus chifres, 10 diademas sobre as suas cabeças. Sus cuernos, 10 coronas. Nome de blasfêmia. Nome de blasfêmia. Agora, meus irmãos e minhas irmãs. Ora, irmãos e irmãs. No versículo 2 do capítulo 13 diz: E a besta vi semelhante a um leopardo. La bestia vi semejante a um leopardo. E seus pés como de urso. Sus pies como de oso. Sua boca como de leão. Su boca como de leão. E o dragão deu o seu poder. E o dragão lhe deu seu poder. E o seu trono. E seu trono. Um grande poderio. Um grande poderio. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo, irmãos? Tá vendo que João tem a mesma visão de Daniel no capítulo 7. Tuvo la misma visión que Daniel, capítulo 7. Daniel também vê besta subir. También vio la bestia subir, Daniel. Só que ele vê todas divididas. Pero vio todas divididas. Ele vê um leão. Vio león. Ele vê um urso. Vio un oso. Ele vê um, vê uma fera. Vio una fiera. E um animal grande e feroz que não é identificado a sua origem. Un animal grande y feroz que no identificaba su origen. E ali são grandes impérios do antigo pacto que perseguiu os homens de Deus da época. Grandes impérios del antiguo pacto que perseguían al pueblo de Dios. Mas com a vitória de Cristo na cruz, esses demônios caíram por terra. Na vitória de Cristo, esses demônios caíram por terra. Agora, para perseguir a igreja do novo pacto, os demônios sobem com mais força agora. Agora, para o novo pacto, os demônios sobem com mais força. Agora, aqueles mesmos demônios que usou o Império Romano. São os mesmos demônios que usaram o Império Medo Romano. Medo Persa. O Império Persa. Grego Macedônia. Grego Macedônia. E Egito. E Egipto. Esses mesmos demônios agora estão num só corpo agora. Estão num só corpo agora. Que recebeu o poder do dragão. Que recebeu o poder do dragão. Para perseguir. Para perseguir. Aqui a Bíblia fala sobre o filho da perdição, o anticristo. Habla sobre el hijo de la perdición, anticristo. Mas em outro texto diz João falando diante da perseguição. Dice Juan hablando delante de la persecución. Filhinhos, é já a última hora. Filhos, é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo. Ouviste que viene el anticristo. Mas muitos se têm feito como anticristos. Pero muchos se hicieron como anticristos. Então aqui está os chifres da besta, os protótipos do anticristo. Estão os protótipos del anticristo. Na política, la política, nas seitas e heresias, sectas y herejías, nos comerciais de televisão, nos comerciales de televisión, nos programas de televisão, nos programas de televisión, nas músicas profanas, las músicas profanas, porque em outro texto diz uma segunda besta que subiu da terra, segunda bestia que subió de la tierra, e foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse, fue la imagen para que hablase la imagen, a segunda besta o falso profeta, segunda bestia es el falso profeta, e a imagem da besta que fala é o sistema eletrônico da besta. O sistema eletrônico da bestia que habla. Que está usando os falsos profetas com telões nas igrejas. Usa os falsos profetas com pantallas. Que está usando os telões, as redes sociais satânicas. São pantallas e redes sociais satânicas. Para matar a igreja do primeiro, agora dos tempos do fim. Para matar a igreja dos tempos do fim. No primeiro século eles mataram sangrando, mas os irmãos ali morriam vibrados pelo Espírito de Deus. Nos primeiros séculos mataram sangrando, pero eram avivados por o diabo viu que não estava tendo êxito com isso. O diabo viu que não tinha êxito com agora isso. Agora vem com a forma mais poderosa. Agora vem de uma forma mais poderosa. Quer matar os cristãos fiel à morte espiritual. Tá los cristianos con la muerte espiritual. Que a morte física matando o servo de Deus, ele morte e erra do paraíso. Quando a morte física leva ao paraíso, mais bem. Mas a morte espiritual. A morte espiritual. Faz com que o crente. Faz com que o crente. Perde o Espírito Santo. Perde o Espírito Santo. Perde sua salvação. Perde a sua salvação. Porque Jesus diz: guarde bem o que tem recebido. Cristo disse: guarda o que has recebido. Para que Satanás não roube a tua coroa. A tua coroa é o prêmio da salvação que você herdou com o sangue de Jesus na cruz. Tu coroa é o prêmio da salvação que herdaste na sangue da cruz na cruz. Então, meus amados irmãos, então o diabo vai fazer de tudo. O diabo vai fazer de tudo. O anticristo, a besta final, não encarnou na terra ainda. O anticristo não encarnou na terra um. Mas o seu protagonista, os seus protótipos anticristos estão na terra. Mas os protótipos estão na terra. Assim como João Batista foi o pregoeiro da justiça. Como Juan Bautista foi pregoneiro da justiça. Que abriu o caminho para a vinda do Messias. Abriu o caminho para a vinda do Messias. Satanás faz um contraste. Satanás fez um contraste. Os falsos profetas. Os falsos profetas. Usados por Satanás, o anticristo. Usados por Satanás, o anticristo. Aquele que faz sinais e prodígios pelo poder do diabo, como diz Paulo. Que hace señales y prodigios por el poder del diablo. Aquele, como diz a Bíblia, que faz descer fogo do céu na presença dos homens. Hace descender fuego del cielo en la presencia de los hombres. Esses falsos profetas estão abrindo o caminho. Esses falsos profetas abrem caminho. Usados pelo diabo. Usados por el diablo. Para a vinda do anticristo sobre a terra. Para a vinda del anticristo sobre la tierra. Anticristo que significa contra Cristo, contra Deus. Que significa contra Deus, contra Cristo. Que diz a Bíblia. Que diz a Bíblia. Nas suas cabeças tinha blasfêmia. Em suas cabeças tinha blasfêmia. Porque na mente desses falsos profetas. Na mente desses falsos profetas. Enganadores. Enganadores. Das igrejas com luzes e fumaças. Igrejas de luzes e humo. Que murmura da doutrina. Que murmura da doutrina. Que apoia todo tipo de pecado. Apoia todo tipo de pecado. Essa é uma blasfêmia contra Deus. É uma blasfêmia contra Deus. Essas igrejas que apoia todo tipo de mundanismo. Apoia todo tipo de mundanismo. É uma blasfêmia com Deus, porque é o espírito do anticristo que está sobre eles. O espírito do anticristo sobre eles. É por isso que eles têm ódio dos crentes verdadeiros. Eles têm ódio dos crentes verdadeiros. Os pastores que dividem a igreja. Os pastores que dividem a igreja. É como o diabo que gosta de acusar a falha dos irmãos. O diabo que acusa a falha dos irmãos. O acusador. El acusador. Que fica aproveitando a brecha ou a queda de algum irmão na igreja. Que fica aproveitando a caída de algum irmão. Para defamar a igreja. Para difamar a igreja. Através do sistema eletrônico da besta também. Através do sistema eletrônico da besta também. Ah, mas não está usando filmagem, não está dando imagem, nada, em rede social, nada. Mas não está fazendo vídeo, nem redes sociais, nada. Mas está usando as coisas do bem para o mal. Está usando as coisas do bem para o mal. Porque Isaías 20, se não me falha a memória, diz, 20, verso 5 diz, se não falha a memória. Isaías 25, se não me falha a memória. Ai daquele que usa as coisas do bem para fazer o mal. Ai daquele que usa as coisas do bem para fazer então, o mal. Então, embora não está usando o sistema da besta. Não está usando o sistema da besta. Mas está usando as coisas do bem. Está usando as coisas do bem. Para propagandar mentira, calúnia do servo de Deus. Para fazer mentira, calúnia do servo de Deus. Para tentar abater a fé dos homens e mulheres de Deus. Para abater a fé dos homens de Deus. É o sistema do anticristo, a besta. É o sistema do anticristo, a besta. Ah, mas e prega doutrina. Ele predica doutrina. Mas a Bíblia diz, tem chifre como cordeiro. Tinha cuernos como cordeiro. Mas falava como dragão. Pero hablaba como dragão. E fazia tão grandes sinais e prodígios. Fazia tão grandes sinais e prodígios. Que se capaz enganaria até os escolhidos. Se for capaz enganaria os escolhidos. Tem pessoas que é de Deus, temente a Deus, está sendo levado. Tem pessoas que temente a Deus, está sendo levado. Por esses divisores, por esses falsos profetas. Por divisores, falsos profetas. Porque estão olhando somente o interior, o exterior. Estão vendo só o exterior. Mas não estão olhando os frutos interior. Olhando os frutos interior. Está vendo? Está vendo? E tem chifre como cordeiro. Tem cuernos como cordeiro. Representando Jesus. Representando Jesus. Mas quando abre a boca, falava como dragão. Quando abre a boca, falava como é dragão. É falso. É falso. É divisor. Divisor. Oportunista. Oportunista. Desvia dinheiro da igreja para abrir ministério. Desvia dinheiro da igreja para abrir a igreja ministério. Deu ajuda para aquele membro, uma cesta básica. A igreja deu ajuda, uma cesta básica. Uma ajuda para comprar um leite para criança. Ajuda para comprar leite para ninho. Ele não deu dinheiro para aquela irmã, para aquele irmão. Não deu dinheiro para a irmã ou irmão. Desviou o dinheiro. Desviou o dinheiro. E dizendo que estava com problema na conta, não disse aquilo. Dizendo que estava com problema na conta. Mas não deu por causa da maldade do coração. Não deu por a maldade do coração. Mas Deus está vendo tudo. Pero Deus está vendo tudo. Então aqui esses daí são o quê? Esses daí são o quê? São os anticristos. São os anticristos. Que persegue. Que perseguem. Os homens de Deus e as mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Por isso que a Bíblia diz. Por isso a Bíblia diz. Cuidado que Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás se transfigura como anjo de luz. Anjo compreende mensageiro. Anjo é mensageiro. Luz compreende verdade. Luz é a verdade. Prega muitas verdades. E predica muita verdade. Mas o interior dele é pura podridão. podridão e mentira. Para o seu interior é podridão e mentira. Então, por isso que é importante, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso é importante, irmãos e irmãs. Ter o discernimento de Deus. Ter o discernimento de Deus. Para que você não seja enganado. Para que você não seja enganado. Por esses falsos profetas. Por esses falsos profetas. Que é a segunda besta que subiu da terra. Que é a segunda besta que subiu da terra. Então esses daí estão levantados pelo diabo. Esses estão levantados por ele. Porque viu uma besta que subiu do mar. Uma besta que subia do mar. A Bíblia diz que mar é comprido de povos, nações. Mares, pueblos e nações. Então o diabo, a Bíblia diz, eis que o diabo, o mundo já é do maligno. Que o diabo, o mundo já é do maligno. E foi caído onde? Na terra. Foi caído onde? Na terra. Então no meio do mundanismo o diabo se levanta. No meio do mundanismo o diabo se levanta. Usando o exército das trevas agora. Usando o exército de tinieblas. Para promover batalha. Para promover batalhas. Contra o servo de Deus. Contra os servos de Deus. Mas essa batalha um dia vai ter fim. Essa batalha terá fim. Assim como teve no antigo pacto. Assim como tuvo no antigo pacto. Se iniciou um outro inimigo, é o mesmo inimigo, mas muito mais feroz. Mesmo inimigo, pero más feroz. Mas no dia da vinda de Jesus Cristo. Dia da vinda de Jesus Cristo. Nós o mesmo grito de vitória que Jesus suspirou. O grito de vitória que Jesus está consumado. Está consumado. No dia da vinda de Jesus. Dia da vinda de Jesus. Que Deus descarregar toda a sua ira. Deus descarregará toda a sua ira. Contra o dragão, a besta e o falso profeta. E julgar as nações, tribos, dialetos e línguas. As nações, tribos, dialetos e línguas. Que todos foram lançados no lago de fogo e enxofre. Foram lançados no lago de fogo e açufre. Aqueles que não deu crédito ao evangelho de Cristo. Que não deu crédito ao evangelho de Cristo. O nosso Deus mais uma vez diz a palavra, o Senhor Jesus. O Deus uma vez mais diz a palavra de Deus. Está dizendo, está feito, está. Está feito, está. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. E toda perseguição. E toda perseguição. Que os meus irmãos sofreram luta, tribulações. Os irmãos sofreram lutas, tribulações. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Que Deus enxugará dos seus os olhos toda lágrima. Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Aí estará reinando no paraíso de Deus. Está reinando no paraíso de Deus. Eternamente. Eternamente. Então, irmão, está explicado aqui essa luta. Está explicado essa luta. Que os homens de Deus, glória a Deus, vem passando, já não é de agora. Os homens de Deus, isso já não é de agora. Então aguenta mais um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Aguanta um pouquinho mais, irmão, irmã. Continue em santificação, oração a Deus, temendo a Deus. Continue temendo a Deus em santificação. Não deixa que os escândalos. Não deixa que os escândalos. Não deixa que a falha de um irmão, de uma irmã, já abata a sua fé, não. Que a falha de um irmão abata a sua fé, não. Peça direção, discernimento. Peça direção e discernimento. Do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Para você não ser enganado por esses homens enganadores. Para não ser enganado pelos enganadores. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Meus irmãos ouvintes. De todo o Brasil e toda a terra. Todo o Brasil e a terra. Aí está a mensagem poderosa. Aí está o mensagem poderoso. Do Senhor Jesus trazendo a revelação do Apocalipse. O Senhor Jesus trazendo a revelação do Apocalipse. Capítulo 12. Capítulo 12. Que faz uma transição com 13. Isso é uma transição com 13. Nos primeiros capítulos. Nos primeiros capítulos. Então aqui foi pregada a mensagem. Foi predicada a mensagem. Da palavra de Deus, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Para vocês entender. Para vocês entender. Olha a perseguição de Satanás, irmãos. Olha a perseguição do diabo, irmãos. De todas as maneiras. De todas as formas. De todos os lados. De todos os lados. Não deixa que o sistema da besta te vence, não. Não deixa que o sistema da besta te vença. Não deixa que o sistema eletrônico da besta não está somente nas redes sociais, não. Não só está nas redes sociais, é o sistema eletrônico, não. Tem muito SMS aí sendo usado pelo diabo. Tem muito SMS sendo usado pelo diabo. Esses crentes fofoqueiros. Crentes chismoseiros. Crentes contendeiros. E contenciosos. Crentes que andam semeando divisão entre os irmãos e as irmãs. Crentes que sembram divisão entre irmãos e irmãs. Com oportunismo do diabo. Oportunismo do diabo. Devido à queda de um pastor, do irmão, da irmã. Devido à queda de um pastor, irmão, irmã. Com oportunismo satânico para ferir o coração dos irmãos. Oportunismo satânico para ferir o coração dos irmãos. E ele atrair todo esse povo pro lado dele. Quer atrair todo o povo para seu lado. Mas não são boas gente, não. Mas não são boas pessoas, não. São enganadores. São enganadores. Principalmente esses pescadores de aquário. Principalmente pescadores de aquário. É, os pescadores de aquário. Os pescadores de aquário. Não tem autoridade, não tem unção de Deus para pescar as almas lá fora. Não tem unção para pescar as almas afuera. Eles não têm o Espírito Santo para ganhar as almas. Não tem Espírito Santo para ganhar as almas. Então vai atrás daqueles crentes. Vai detrás de los crentes. Está na igreja verdadeira. Está na igreja verdadeira. Principalmente aqueles crentes. Principalmente los crentes. Que são fiel nos dízimos e nas ofertas. São fieles en los diezmos y ofrendas. Esses aí é o que eles mais gostam. É o que mais les gusta. Mas eles esqueceram? Pero ellos olvidaron. Que na igreja verdadeira de Deus tem verdadeiros pastores orientando as ovelhas. Na igreja verdadeira estão os pastores orientando as ovelhas. Pregando a verdade e o discernimento de Deus a elas. Dando a verdade e o discernimento de Deus. E jamais vão ser enganados pelas lábios dos lobos devoradores. Não serão enganados pela lábia dos lobos enganadores. Porque Cristo venceu e tu vencerás também. E tu vencerás também. Porque Cristo habita em vós. Porque Cristo habita em vocês. Porque como diz a Bíblia, maior o que está em vós, maior o que está em vocês, do que o que está no mundo. Que o que está no mundo. Então está, irmãos, uma grande verdade. Esta é uma grande verdade. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. O sistema da besta. O sistema da besta. Como diz a Bíblia. Como diz a Bíblia. Se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus. Se levanta contra tudo o que é de Deus. As criancinhas são de Deus. Os ninhos são de Deus. E esse sistema da besta. Esse sistema da besta. Da imagem da besta que fala. Da imagem da besta que fala. Está persuadindo as mentes das crianças. Persuadindo a mente dos ninhos. Através da internet. Através da internet. Quantas crianças, meus irmãos, sendo vencidas, mortas? Quantos ninhos sendo vencidos e mortos? Pelo pecado que está na internet. Pelo pecado da internet. As coisas ímpias e mundanas. Coisas impias e mundanas. Desenhos. Dibujos. Afeminados. Afeminados. Influencia. Influenciando. Ao caso, as coisas de homens, homens com homens, mulher com mulheres. As coisas de homens com homens e mulheres com mulheres. É coisa ilícita diante de Deus. Coisas ilícitas delante de Deus. Ensinando esses atores mundanos. Ensinando com atores mundanos. Com essas músicas profanas, esses cantores mundanos. Com músicas profanas e cantores mundanos. Que faz apologia ao sexo. Fazendo apologia ao sexo. Apologia à criminalidade. E à criminalidade. À violência. À violência. Contra a família. Contra a família. De bem. De bien. Exaltando criminosos. Exaltando criminosos. E rebaixando. Rebajando. Os verdadeiros servos de Deus. Os verdadeiros servos de Deus. Então é o sistema da besta que está aí. É o sistema da besta que está que aí. Que se opõe contra tudo que é de Deus. Se opõe contra tudo o que é de é Deus. É o sistema do dragão. Sistema do dragão. Que está nas políticas. Está na política. Leis sendo analisadas. Leis sendo analisadas. Preste para ser aprovada. Para ser aprovadas. Que confronta a moral. Confrontando a moral. Da ética. La ética. E da família. La família. E dos conceitos cristãos. E conceitos cristianos. Aí está a igreja querida. Aí está a igreja querida. O sistema eletrônico da besta. Sistema eletrônico. Da televisão, da televisão, esses programas imorais, programas imorais, e da internet também, da internet também, essas coisas imorais, coisas imorais, filhos rebeldes a pais e mães, filhos rebeldes a padres e madres, tá vendo igreja? Tá vendo igreja? É coisa satânica, não é essas coisas. Coisas satânicas que mostram essas coisas. Então, por isso que Deus já me revelou para levantar uma campanha de oração. Por isso Deus me revelou para levantar a campanha de oração. A favor do jovem e das crianças. De los jóvenes y los niños. Vai se iniciar nas quarta-feira. Que se inicia este miércoles. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Tá vendo, irmãos e irmãs? Então, mas aqui a Bíblia nos ensina, meus irmãos, desmascarar esses falsos. Desmascarar esses falsos nos ensina a Bíblia. Quem está por, o Apocalipse está ensinando quem está por trás de tudo isso. É aqui, ó. Apocalipse ensina. Aqui está detrás de tudo isso. O dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, a besta e o falso profeta. Mas a Bíblia também diz, meus irmãos. A Bíblia diz também, irmãos. Maior o que está em nós. Maior o que está em nós. Do que o que está no mundo. Que o que está no mundo. Amém, igreja. Amém, igreja. Então, como diz a palavra de Deus, guarde bem o que tem recebido. Guarda bem o que has recebido. E não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Então, bem-aventurado. Bem-aventurados. Aqueles que leem, os que ouvem. Aqueles que leem e ouvem. As palavras desta profecia. A palavra desta profecia. E as coisas que nela está escrita. As coisas nela porque escritas. O tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. E como guardaste. Como guardaste. A palavra. A palavra. Da minha paciência. Paciência. Eu também vos guardarei. Também lhes guardarei. Na hora da tentação. Na hora da tentação. Que há de vir. Que há de venir. Sobre todo o mundo. Sobre todo o mundo. Os que habitam na terra. Os que habitam na terra. Então diz Deus para vocês se humilharem. Isso é para vocês humilhar-se. Porque se o povo que clama pelo meu nome. O povo que clama por meu nome. Se humilhar. Se humilharem. E orar. E orarem. E buscar a minha face. E buscar em meu rosto. E se consertar dos seus maus caminhos. Se devolver dos seus maus caminhos. Eu, Senhor Deus. Eu, Senhor Deus. Ouvirei dos céus. Ouvirei de los cielos. As suas súplicas. Suas súplicas. Perdoarei seus pecados. Perdoarei seus pecados. E sanarei a sua terra. E sanarei sua terra. Como Deus vai sarar sua terra? Como Deus sanará sua terra? Esse mal, esse engano da besta. Com esse engano da besta. Essa besta que subiu na terra e da sua vida. Essa besta que subiu da terra para sua vida. O relâmpago de Deus vai destruir ela. O relâmpago de Deus destruirá ela. Como está ela. Naquela visão? Como está nessa visão? Que Nabucodonosor teve? Que Nabucodonosor tupou. E Daniel deu a interpretação. Daniel interpretou. Os impérios sendo destruídos por uma grande rocha. Impérios sendo destruídos por que destruía rocha. Aquela estátua. Que destruía essa estátua. A mesma coisa, a rocha inabalável, que é Jesus. Que inabalável é Jesus. Vai de encontro. Vai de encontro. A esses mal que está em sua terra, em sua vida. Que está na terra, em sua vida. E destruir esses demônios. Vai destruir esses demônios. E reconstruir a sua vida novamente. Reconstruir sua vida novamente. E a glória. A glória. Da segunda casa. A segunda casa. Será maior do que a primeira. Será maior que a primeira. Glória a la vai. Glória a Jesus. Aí está a igreja querida. Aí está a igreja querida. De mi coração. A igreja do mi coração. A igreja de mi coração. Do coração de Deus. Del coração de nosso Deus. Padre Santo. Nosso Padre Santo. Guarde bem o que tem recebido. Guarde bem o que ha recebido. Em seu coração. Em seu coração. Porque eis que cedo venho. É que vengo pronto. E meu galardão estará comigo. Meu galardão comigo. Para dar a cada um. Para dar a cada um. Segundo as suas obras. Segundo suas obras. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém, igreja. Que Deus abençoe a todos. Que Deus bendiga a todos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em nome de Cristo Jesus. Oh, maravilha. Glória a Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus bendiga, irmãos. Então, essa foi a mensagem. Essa foi a mensagem. Poderosa. Poderoso. Que Cristo Jesus, mais uma vez, falou aos nossos corações, falou nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja querida. Amém, igreja querida. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem, viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Ele veio aqui, morreu na cruz. O Evangelho tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Amém, Jesus, amém. Irmãos, irmãos, vamos fazer agora a parte também muito importante na casa de Deus. Uma parte muito importante. Todas as coisas são importantes na casa de Deus. Todas as coisas são importantes na casa de Deus. Mas também é muito importante para que vocês venham ajudar a obra de Deus. Importante para que ajude a obra de Deus. Para que a obra de Deus continue a crescer. Para que a obra de Deus cresça. Financeiramente. Financeiramente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, irmãs, meus irmãos, irmãs, pega a sua oferta para ajudar a obra de Deus. Sua ofrenda para ajudar a obra meus de Deus. Meus irmãos que estão a larga distância também. Irmãos que estão a larga distância que também. Pode ajudar a obra de Deus, ajude. Ajude a obra de Deus. Você quer fazer uma transferência bancária agora no TED? Transferência bancária com TED. Tem o Banco Caixa Econômica Federal. Banco Caixa Econômica Federal. Agência 4990. 4990. Operação 003. Operação 003. Conta corrente. Conta corrente. É o 380. 380. Dígito 7. E 7. Temos também a chave Pix. Chave Pix. O DDD é 13. DDD 13. 99788. 99788. 5233. 5233. Titular. Titular. A Igreja Primitiva Doutrina Divina. Igreja Primitiva Doutrina Divina. Temos também, meus irmãos, o Banco Cora. Banco Cora. Que é a agência. Agência. É o 0001. 0001. Conta corrente. Conta corrente. 348. 348. 12. 12. 71. 71. Dígito 1. Guião 1. A chave Pix para você fazer a transferência pelo Pix. Já é Pix. É o 47. 47. 717. 717. 682. 682. 1000 contra. 1000 contra. Dígito 11. Dígito 11. Temos também, meus irmãos, minhas irmãs. Também, irmãos e irmãs. O Banco Santander. Banco Santander. É agência. Agência. 0344. 0344. Conta corrente. Cuenta corrente. É o 0106. 0106. 3911. 3911. É dígito 4. Dígito 4. Temos também a chave Pix. Já é Pix. Emerson Nunes IPDD. Emerson Nunes IPDD. @gmail.com. @gmail.com. Esse é o e-mail. Esse é o e-mail. Temos também o Banco Caixa Econômica Federal. Banco Caixa Econômica Federal. Agência 4990. Agência 4990. Operação 003. Operação 003. Conta corrente. Conta corrente. 0271. 0271. Dígito 1. Dígito 1. Chave Pix. Chave Pix. É o contato. Contato. @vozdacuradivina. @vozdacuradivina. .com.br. .com.br. Titular. Titular. A Voz da Cura Divina. A Voz da Cura Divina. Temos o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Agência 6727. Agência 6727. Dígito X. Dígito X. Conta corrente. Conta corrente. É o 43. 43. 737. 737. Dígito 9. Dígito 9. Chave Pix. Chave Pix. DDD 11. DDD 11. 95723. 95723. 9578. 9578. Temos também o Banco Itaú. Banco Itaú. Agência 0010. Agência 0010. Conta corrente. Corrente. Cuenta corrente. É o 56. 56. 931. 931. Dígito 7. Dígito 7. Chave Pix. Chave Pix. DD 11. DD 11. 93025. 93025. 6198. 6198. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Amém, meus irmãos, irmãs. Vocês que podem ajudar, ajudem. Vocês que podem ajudar, ajudem. Meus irmãos ouvintes que estão nos ouvindo. Os ouvintes que nos escutam. Ajudem esta obra. Ajudem esta obra. Estamos com um gasto altíssimo. Com um gasto altíssimo. E agora com o novo templo que logo vai ser inaugurado. O novo templo que será inaugurado. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Em nome de Cristo, irmãos. Peço que os irmãos também ajudem. Que ajudem a nossa nova igreja que vai ser inaugurada, está tendo muito gasto, muito alto. Uma igreja que tem gasto alto. Faça um voto com Deus, irmãos, de propósito com Deus. Com Deus. Você vê os testemunhos que os irmãos, as irmãs têm contado na rádio. Os testemunhos que han contado na rádio. Que só de abençoar essa igreja com sua oferta. Só de bendecir com sua oferta. Com seu dízimo. Com seu dízimo. O que Deus tem feito na vida deles. Que Deus fez em sua vida. Vai fazer na sua também. Deus também dará em sua vida. Ajude a obra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Ajude a obra de Deus, irmãos e irmãs. Aqui o dinheiro que vocês entregam, dinheiro que entrega, está sendo bem investido na obra de Deus. Está sendo bem invertido na obra de Deus. Então ajude, meus irmãos, a obra de Deus é carente. A obra de Deus é carente. Nós não temos nenhum patrocinador. Não temos patrocinador. Não somos envolvidos com política. Não somos envolvidos com porque política. Nós temos um Deus dono da prata e do ouro. Temos um Deus da prata e do ouro. Que usa vocês para ajudar essa obra séria. Isso é para ajudar esta obra séria. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, irmãos, irmãos, ouvintes, de todo o Brasil da Terra, você que quer ajudar a ajude a obra de Deus. Que ajudar, ajude a obra de Deus. Fazendo depósito nessas contas bancárias que eu anunciei agora. Fazendo depósito nessas contas que anunciei. E também na chave Pix. Também na chave Pix. De que qual foi informado aqui. Que foram informadas. Olha, irmão, que bênção tremenda. Mira que bênção tremenda. A igreja que, graças a Deus, tem ajudado alguns membros. Você quer ajudar alguns membros? Que estão desempregados. Estão desempregados. Pagando aluguel desses membros, ajudando esses membros abençoados por Deus. Ajudando esses membros abençoados. Pagando aluguel para eles. Pagando alquiler. Ajudando eles com cesta básica. Ajudando com cesta básica. Então, graças a Deus, também Deus está abençoando a igreja. Também está bendecendo para ajudar até nossa irmã. Ajudar a levar o leite para seu filho. Levar leite para seu filho. Porque o desemprego, meus irmãos, está terrível sobre a terra. Desemprego está terrível na terra. Mas graças a Deus, Deus levantou essa igreja para ajudar os necessitados. Levantou esta igreja para ajudar os necessitados. Assim como era a igreja primitiva. Assim como era a igreja primitiva. Como diz lá na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 4, me falha a memória. Em Atos capítulo 4. Que ali eles levavam as ofertas aos pés dos apóstolos. As ofertas aos pés dos apóstolos. E eram divididos. Eram divididos. Para os necessitados. Para os necessitados. Olha o que a igreja tem feito também. Que isso, igreja também. Levado alimentação. Levado alimento. Cobertor. Roupas. Para os moradores de rua. Para os moradores da tudo calle. Isso é a igreja que tem o amor de Deus no coração. Igreja que tem amor de Deus e graças coração. A Deus, vocês que têm ajudado. Vocês que nos têm ajudado. A obra de Deus que é séria. A obra de Deus que é séria. Então, meus amados irmãos, continuem ajudando. Continuem ajudando. E não dê ouvido às lábias mentirosas da serpente, não. Não dê ouvido aos lábios mentirosos. Dê ouvido à voz de Jesus. A voz de Jesus, que tem falado ao seu coração. Que falou ao seu coração. Amém, igreja. Amém, igreja. Vamos orar para Deus abençoar as ofertas. Vamos orar pelas ofertas. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, Deus criador do céu e da terra. Nesse momento, meu Pai de oração, eu apresento, meu Deus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, de todo o Brasil e toda a terra. Senhor, ajude eles que estão ajudando esta obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Eu agradeço, Senhor, ao Senhor, porque ter tocado os corações dos irmãos para ajudar, ó Deus, a tua obra. Confirma, ó Deus, a bênção e a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isso aqui é vida, vida com Jesus. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida, vida com Jesus. Isso aqui é vida, carregando a cruz. Jesus Cristo salva, cura e batiza, expulsa os demônios. Isso aqui é vida, vida com Jesus. Isso aqui é vida, carregando a cruz. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida, carregando a cruz. Amém, Jesus. Vamos fazer oração agora, meus irmãos, pela cura divina. Oração por la cura divina. E orar também, meus irmãos, pelos pedidos de oração. Orar pelos pedidos de oração. Estão aqui para nós orar. Fiquem em pé. Estão aqui para orar. Fiquem em pé. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor, eu apresento os ouvintes também, Jesus. Os que estão ouvindo em seus lares. Eu apresento esses pedidos de oração, Senhor. Visita meus familiares, minha família, parentes e conhecidos e amigos, ó Pai. Em nome de Jesus, que damos livramento de todo o mal, de todo o perigo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, ó Deus, na promessa divina, no poder, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Ajude, meu Pai, meus irmãos, repreenda, meu Pai, o demônio. Sai, demônio dos vícios, sai, demônio do adultério, sai, demônio da prostituição, da vida deste homem, da vida dessa mulher, dos vícios. Fora, diabo, agora, pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém, Jesus, amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs. Meus irmãos e irmãs. Que receberam oração, que Deus abençoe vocês. Que Deus lhe bendiga a vocês. Você que é católico, livre pensador. Católico, livre pensador. Que quer tomar a vida com Deus hoje. Que tomar a vida com Deus hoje. Repete as seguintes palavras comigo. Repita as seguintes palavras. Diga, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. De todo o meu coração. De todo o meu coração. Eu te aceito. Eu te aceito. Como meu único. Como meu único. E suficiente. Suficiente. Salvador. Salvador. Da minha alma. De minha alma. Senhor, Senhor, perdoa. Perdona. Os meus pecados. Mis pecados. Sara, Senhor. Sana, Senhor. As minhas enfermidades. Minhas enfermidades. Resolve os meus problemas. Resolve mis problemas. Porque eu prometo, Senhor. Prometo, Senhor. Que a partir de hoje, a partir de hoje, eu passo a ser, passo a ser um cristão, um cristiano, uma cristã, uma cristiana. Fiel, fiel. Obediente ao Senhor. Obediente ao Senhor. A tua santa palavra. Tu santa palavra. Na tua santa doutrina. Tu santa doutrina. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Que o meu, pelo meu nome. Por meu nome. Está escrito. Está escrito. No livro da vida. No livro da risca vida. Meu nome. Risca meu nome. Do livro da morte. Do livro da morte. E escreve. E escreve. Meu nome. Meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E sela. E seja. Com teu sangue. Com teu sangue. Perdoai, ó Deus. Perdona, Deus. Os meus pecados. Mis pecados. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Desobedeci tua palavra. Desobedeci tua palavra. Mas confesso, Jesus. Confesso, Jesus. Que estou arrependido. Estou arrependido. Que estou arrependida. Arrependida. Escreve, ó Deus. Escreve, Deus. O meu nome. Mi nombre. Lá no céu. Allá en el cielo. No livro da vida. El libro de la vida. E sela com teu sangue. Seja com teu sangue. Para o grande dia. El grande dia. Da vida eterna. Vida eterna. Amém. Amém. E as palmas para Jesus. E as palmas para Jesus. Glória a Jesus. Querida Igreja de Jesus, não esqueçam. Não olvide, Igreja. Temos orações à meia-noite. Oração à meia-noite. Mas também. Também. Temos oração às 3 horas da manhã. Estamos em campanha às 3 da manhã. Hoje é o segundo dia da campanha. O segundo dia da campanha. Do clamor. Do clamor. Do socorro de Deus. Do socorro de Deus. Aos teus servos. A seus servos. Jesus. Jesus. Fecha a boca. Cierra a boca. Da serpente. De la serpiente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Continue orando, meus irmãos, essa oração da madrugada. Estou orando a oração da madrugada. Que é uma bênção de Deus. Uma bendição de Deus. Para a vida de todos vocês, hein? Na vida de todos vocês. Aleluia. Jesus diz na sua palavra. Jesus diz em sua palavra. Eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam. Os que de madrugada me buscam. Esses me encontrarão. Esses me encontrarão. Quer ter encontro com Jesus de bênção, milagres. Quer ter encontro de bendição e milagres. Fortalecimento espiritual. Fortalecimento espiritual. Começa a orar na madrugada a Deus. Começa a orar na madrugada a Deus. Começa também a jejuar e santificar a tua vida com Deus. Ajudar a santificar tua vida com Deus. Você verá a transformação. Verá a transformação. De Jesus em tua vida. Jesus em tua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória. Então que Deus abençoe, meus irmãos, lembrando também, recordando também, que tem a oração do clamor do jejum mundial. A oração do clamor do jejum mundial. Da última hora. Da última hora. Às 6 da manhã também. Às 6 da manhã. Estamos orando. Estamos orando. E o culto pela manhã também. Culto de por la mañana da também. Quarta-feira. Dos miércoles. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que estamos orando e clamando a Deus. Orando e clamando a Deus. O jejum mundial da última hora. O jejum mundial da última hora. A favor dos jovens. A favor de los jóvenes. E adolescentes. E adolescentes. E crianças, e niños, para que Jesus venha salvar. Você que é jovem, você que é jovem, criança, adolescente, niño, adolescente, venham aqui na igreja primitiva receber oração. Venha à igreja primitiva receber oração. Estão todos em jejum pela manhã. Todos em ajuda pela manhã. Venha receber o milagre de Deus em sua vida. Venha receber o milagre de Deus em sua vida. Na rua Domênico Montella. Rua Domênico Montella. Número 62. 62. A partir das 9 da manhã. A partir das 9 da manhã. Das 8 da manhã, digo melhor. Das 8 da manhã. Já estamos aqui. Já estamos aqui. Em santo jejum a Deus. Em santo ajuno a Deus. Os irmãos orando e louvando a Deus. Orando e alabando a Deus. Escutando as bênçãs recebidas por Deus. Escutando as bendições recebidas nesta por Deus. Nesta santa igreja. Nesta santa igreja. Primitiva doutrina divina. Primitiva doutrina que Deus divina. Abençoe, irmãos e irmãs ouvintes. Bendiga, irmãos ouvintes. De todo o Brasil e toda a terra. Todo Brasil e oração da fé. Oração da fé. Todos dando glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso. Deus Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos permitiu de estar aqui, ó Deus, adorando, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, adorando o Senhor Jesus em espírito e em verdade. E agora, Senhor, leva-nos em paz para o nosso lar, para a nossa casa, nos livrando dos perigos, dos inimigos, nos livrando, Jesus, dos acidentes, livrando, Jesus, dos homens sanguinários. Confirma, Deus, a bênção e a vitória pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Quem tem a paz de Jesus, grite bem alto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão com Deus, meus irmãos.